Meus amigos, boa noite. Dizer da nossa grata alegria, uma verdadeira honra poder falar nesta casa que tem feito tanto pelo movimento espírita do Distrito Federal, pelo movimento espírita de todo o Brasil, a Comunhão Espírita de Brasília, uma instituição que muito nos honra poder estarmos participando na noite de hoje. E na noite de hoje nós iremos falar sobre a depressão e a obsessão espiritual. Essa palestra, na verdade, compõe um seminário de 5 palestras ao todo. O seminário chama-se A Depressão e a Terapia do Amor. No primeiro CD, nós apresentamos Jesus como o maior psicólogo de toda a história. É o CD Depressão, Causas, Consequências e a Terapia do Amor. Vamos encontrar naquele instrumento, o Evangelho de Jesus, um verdadeiro tratado de psicoterapia, nos ensina Hannah Wolff, psiquiatra, e muitos outros estudiosos da psicologia. O segundo CD, nós falamos sobre a depressão e o auto-perdão, felicidade sem culpa, porque alguns casos de depressão, era o meu caso, em que a gênese, a matriz da depressão, era também um sentimento de culpa inconsciente, culpa de vidas passadas, e que somente tive acesso após alguns anos, caindo em profunda melancolia, quando soube de todas as baianadas, cearadas que eu já tinha aprontado. Pessoas que muito servem, que são muito solistas, nos diz Adenauer Novais, psicólogo, espírita, da cidade de Salvador, na Bahia, podem estar sofrendo de sentimentos de culpa, muitas vezes inconscientes. Pessoas que não sabem dizer não, era o meu caso, e um dos motivos psicológicos também para o problema que eu enfrentava da depressão. A terceira palestra de hoje, Depressão e Obsessão Espiritual, a influência dos espíritos no problema da depressão. A quarta palestra, Depressão, Materialismo e Desapego, a famosa depressão financeira que tem roubado tantos corações, tantas alegrias das pessoas, e a importância do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação. Que a melhor oração é justamente a hora da ação. E o nosso orientador espiritual, através da inspiração, porque a nossa mediunidade não é ostensiva, nossa mediunidade é obsessiva, só serve para os obsessores. E aqui acolá, o nosso orientador consegue uma brechinha e nos disse certa vez: Nazareno, o melhor passe que existe é o passe para o lado de cá. Se torna um trabalhador, seja um voluntário do Cristo, porque em mente vazia, oficina do mal. Então, essa casa, através de tantos trabalhos, tem certamente muitas atividades com que poderemos nos engajar, formando os cursos, nos capacitando, auxiliando no que for possível, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. A quinta palestra, Depressão, Autoconhecimento e Iluminação Interior. Porque muitos tipos de depressão são decorrentes da gente não saber por que estamos aqui na Terra. Quais os talentos que o Pai nos confiou e talvez estejamos soterrando? A questão 258 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga se nós planejamos a nossa encarnação, as provas por que vamos passar. E os Espíritos dizem que sim, normalmente sim. Então, quando a gente descobrir, através do autoconhecimento, qual realmente a nossa missão aqui na Terra, qual a nossa vocação, qual o nosso sonho de infância, nós daremos um gigantesco salto na conquista da saúde espiritual. Então, nós iremos iniciar agora o tema da noite de hoje, rogando a Jesus, o Mestre inesquecível de nossos corações, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos deixe a sua paz e a alegria de viver, como Ele tão bem exemplificou aqui na Terra. A depressão, meus amigos, não é uma doença moderna. Ao contrário, ela sempre existiu em toda a antiguidade. Nós vamos ver no diálogo entre Arjuna e Krishna, no Bhagavad Gita, a canção sublime do hinduísmo, um livro muito antigo, episódios de melancolia vivenciados por Arjuna. Vamos ver na Bíblia, Jó, padecendo de uma severa melancolia por conta das provas acerbas por que teve que passar.

é por culpa do estresse, do materialismo exacerbado. Nós estamos sempre correndo para conquistar as coisas porque vemos na televisão, nos jornais, que para sermos felizes nós temos que ter um carro do ano, ou um carro importado, ou uma lancha no Lago Paranoá. Para ser feliz mesmo, nós temos que ter um apartamento na beira-mar de Fortaleza, de onde nós viemos. E não é verdade. E não é verdade. Confúcio dizia que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, não. Verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. E eu lia o Salmo 23 e não compreendia. Quem aqui se lembra da primeira frase do Salmo 23? Por favor, me ajude. Os espiritólicos de plantão, por favor, me socorram. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vocês sabem como é que eu entendi essa frase? Eu lia como está escrito, mas eu entendia de outra maneira. O Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar sem que eu faça nada para isso. É isso que está escrito lá? Não. Nada me faltará, não é diferente de tudo Ele vai me dar? Porque quando verdadeiramente o Senhor for meu pastor, quando eu colocar minha vida em Suas mãos, quando eu tiver a plena convicção que Ele é a inteligência suprema do universo e que nos dá o que há de melhor para cada um de nós, nada me faltará, qualquer coisinha me será suficiente. Então é por conta da nossa incredulidade que nós estamos tão aflitos com o dia de amanhã, com os bens materiais. Só vemos a água salgada dos bens materiais que somente aumenta a nossa sede. Porque o ser humano é insaciável. Quem tem uma bicicleta quer ter uma moto. Quem tem uma moto quer ter um carro popular. Quem tem um carro popular quer ter um carro importado, uma lancha, um helicóptero. Nós estamos sempre insaciáveis porque a água do mar é salgada. Nós temos que beber na água da fonte viva, da fonte pura do Evangelho, que dessedenta toda a sede para todo sempre. Falei isso também, disse, olha, Márcio, e também tem lá no Novo Testamento uma passagem que talvez, segundo o nosso orientador espiritual, é uma opinião pessoal, vamos deixar claro, ele nos diz que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Ou seja, o Novo Testamento nos mostra que no final dos ciclos, que a melhor tradução não é final dos tempos, mas final do ciclo, encerra um ciclo de expiação para um ciclo de regeneração, que está muito próximo, a mediunidade estará cada vez mais comum. Então nós vamos ver muitas pessoas com a sensibilidade mediúnica aflorada, sem a competente educação, necessitando educar a sua mediunidade na casa espírita, o estudo do Livro dos Médiuns, nas apostilas da Federação Espírita Brasileira e de tantas outras obras muito interessantes sobre isso. Na hora que ela aprende a educar a sua mediunidade, muitas vezes, melhora a depressão. É o caso de uma trabalhadora aqui, muito querida, que eu não vou citar o nome, mas depois que começou a trabalhar como médium, ela disse, Nazareno, minha depressão foi embora, está sob controle agora. Depois ela vai dar o testemunho. Então, nós vamos ver também possíveis causas desse tipo. E o último, eu falei, Márcio, como é que é a sua vida? Ah, Nazareno, eu tenho uma fábrica de pranchas de surf. E eu viajo o mundo inteiro para as praias mais lindas do planeta. E eu disse, Márcio, como é que você vai ter depressão surfando naquele mar maravilhoso, sol beijando-lhe o rosto? Com aquela atividade física, você não vai ter depressão nunca. Mas nós estamos extremamente sedentários. Esquecemos que o nosso corpo foi forjado em milhões de anos, caçando, subindo as árvores, arando o solo, pescando, nadando. E hoje a única ginástica que a gente faz, pessoal, é apertar o botão do controle remoto. Ou então abrir a porta da geladeira, não é? Repleta de gêneros alimentícios que nós não tínhamos antes. E eu já estou até desconfiado que nós ainda vamos inventar um controle remoto para abrir a porta da geladeira. Que é para realmente não ter que fazer esforço algum. Vejam como nós estamos. Então, esquecemos disso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e do espírito. A atividade física é fundamental para o tratamento da depressão. Então, a gente ter uma atividade física, as senhoras, as jovens, que sempre gostaram de jogar vôlei, fazer uma caminhada, uma atividade física leve, fazer um curso de dança, tantas academias de dança maravilhosas por aí. Os rapazes que sempre gostaram do futebol, da caminhada, E assim por diante. Utilizemos sim desses recursos, porque movimentaremos energias, dizem os orientais, que circulam nos nossos meridianos, nossos nadis, os chakras, que André Luiz chamou de centro de força, promovendo a melhor saúde. Nós vamos dormir melhor, porque a atividade física gera endorfinas, que promovem bem-estar, saúde, tranquilidade. Vamos nos socorrer também da atividade física. E há também um grave problema de obsessão espiritual. As pessoas mais sensíveis acabam se conectando com entidades que muitas vezes nem a conhecem. Nós fomos doutrinador numa época em Fortaleza, e havia casos de pessoa com depressão que a gente perguntava ao espírito, através do médium, por que você está obsediando aquela pessoa? E o espírito dizia, eu nem a conheço, mas eu me senti atraído pela sua energia, afinidade muito grande de pensamentos, ela também é depressiva, e estava lá junto dela, agravando o problema da depressão. Então nós vamos ter 4 tipos de causas principais para a depressão. César Pérez de Carvalho, diretor da Federação Espírita Brasileira, teve a oportunidade de falar em um seminário que o homem é um ser, é uma realidade biopsico-sócio-espiritual. Logo, nós poderemos concluir que existem causas orgânicas, causas psicológicas, causas sociais e causas espirituais para a depressão. E até causas afetivas, alguns problemas de depressão motivados por carências afetivas muito grandes. Então, nós temos que ter essa consciência. As causas orgânicas nós devemos combater com atividade física e com o uso da medicação. É fundamental, meus amigos. Assim como o hipertenso, como o diabético, que tem que tomar sim a insulina, o remédio para a hipertensão, o depressivo deve sim socorrer-se do remédio psiquiátrico, hoje muito modernos, não provocam efeitos colaterais quase, não provocam dependência e vão nos auxiliar a dar o primeiro passo para sair da depressão. Nosso orientador certa vez disse, Nazareno, o remédio é bom até para o problema espiritual. Eu disse, por quê? Porque quando a pessoa melhora o seu humor, ela se desconecta das entidades menos felizes que podem estar lhe assediando através da lei da sintonia. Então o remédio vai nos auxiliar. Mas nós, espíritas, somos meio complicados. Um palestrante de Belo Horizonte diz que nós somos os piores pacientes de depressão. Porque a gente acha que tudo é culpa dos espíritos. E não quer tomar o remédio, por orgulho. E está lá no item 228 de O Livro dos Médiuns. Kardec interroga qual entre as imperfeições humanas os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade. E eles respondem. Entre as muitas imperfeições morais, a que os espíritos menos felizes se aproveitam com mais frequência é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos se confessa, menos admite. Então, nosso orgulho vai querer ser inflado pelos espíritos obsessores e nós vamos dizer, não, eu sou espírito, não precisa tomar remédio, não. Conversa é essa. Mas tomemos, sim, meus amigos. Talvez o nosso perispírito tenha influenciado nossos genes. E nós, os depressivos, nascemos com um organismo físico diferente, porque programamos aquela prova, aquela doença, certamente em nosso socorro, em nosso benefício. André Luiz nos diz, o Espírito Emmanuel também, que a doença vem para nos salvar, para nos ajudar, que a reencarnação em um corpo físico funciona como um filtro, um carvão, uma esponja que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo. André Luiz fala que as doenças são meios de drenar as energias tóxicas do nosso espírito. E Emmanuel fala que muitas vezes elas são rédeas curtas para evitar que cometamos mais equívocos. Eu, por exemplo, que sempre fui muito orgulhoso, ateu, se não for a depressão ali puxando a rédea, eu vou cometer mais desatinos, mais equívocos. Emmanuel nos fala que nós só não erramos mais por falta de oportunidade. Que se deixar, a gente apronta. Então, a doença, muitas vezes, vem em nosso socorro. Então, a depressão é um mal, sim, é verdade. Mas, corroborando as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. Então, a depressão vem para nos curar o orgulho, a cegueira. É aquele remédio amargo, aquela cirurgia grave de que nos fala o Evangelho para auxiliar o nosso espírito na sua evolução em direção ao infinito. Então, vamos ter essa consciência que quem está em depressão está em tratamento intensivo para curar o orgulho, para realizar o autoconhecimento, para se melhorar. E se nós descobrirmos o que a depressão está nos ensinando, nós vamos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. Assim foi com Francisco de Assis. Dizem que Francisco era um jovem muito belo, gostava muito de cantar, ia pela cidade de Assis para os bares, para as festas com os amigos, e ele foi, inclusive, combater nas cruzadas. Juntou-se aos seus amigos e foi para a guerra. Lá foi aprisionado, perdeu muito peso, e somente após algum tempo a sua família, que era muito rica, conseguiu pagar um resgate e trazê-lo de volta à cidade de Assis. Todos os seus biógrafos registram que Francisco passou um ano acamado, doente, mas ninguém sabe o que é que ele tinha. Mas Divaldo Pereira Franco, na vida, no seminário sobre a vida desse homem extraordinário, nos diz que Francisco de Assis passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco conseguiu perceber o brilho das estrelas, conseguiu ter a consciência que ele não veio para a Terra somente para estar nos bares, nas festas com os amigos, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo. E viveu o seu Evangelho como ninguém jamais havia vivido antes. Então a depressão vem em socorro até de Francisco. Divaldo Franco, médium ostensivo, quase cometeu suicídio porque ele também teve depressão antes de trabalhar a sua mediunidade. Veja a importância do estudo da mediunidade, do socorro da casa espírita no problema espiritual. Mas mesmo depressivos, meus amigos, nós vamos poder dar um grande contributo para a humanidade. Muitos gênios da história foram depressivos. Os biógrafos da atualidade dizem, esses que nós citamos, né, Sócrates, Platão, Jó, Saul, o próprio Arjuna, mas também Aristóteles faz essa narrativa, mas também nós temos, por exemplo, Edgar Allan Poe, Virginia Woolf, nós temos Vincent van Gogh, o famoso pintor, nós temos, por exemplo, Michelangelo, o maior gênio da pintura e da escultura, depressivo. William Shakespeare, o pai da dramaturgia, pelos seus personagens, Lady Macbeth, Hamlet, tem características que ele provavelmente era também depressivo. Abraham Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América, era um paciente do tipo bipolar. Aquele que oscila entre as fases de mania, de euforia, de superenergia e as fases de depressão, de tristeza profunda. E muitos poetas românticos, nos diz Lamartine Paleno Júnior no site www.sosdepressão.com.br, não eram somente românticos, não eram também depressivos. E como a depressão abala o nosso sistema imunológico, aqueles poetas ditos românticos, como naquela época nós não tínhamos ainda o antibiótico, a penicilina não havia sido inventada, eles foram arrebatados pela tuberculose. Ela costumava ser fatal, principalmente em pessoas depressivas. E perdemos Castro Alves com apenas 24 anos de idade. Então, quando me perguntam se eu sou depressivo, eu digo não, eu sou romântico. Que é mais chique, né? Está de acordo com essa afirmativa, né, opinião pessoal ainda, submetida, será certamente ao controle da Universidade dos Espíritos, mas quando alguém disser que a gente é depressivo, não, eu sou romântico, que é muito mais bonito, muito mais agradável. Então, tivemos vários gênios, Leon Tolstói, o gênio russo, com QI de 190 depressivo. Alberto Santos Dumont, o pai do avião, junto com os irmãos Wright, também sofrendo de depressão. Vários e vários gênios da humanidade. E vamos ver, por exemplo, também Ludwig van Beethoven, que por nutrir amores impossíveis, por desenvolver uma surdez progressiva, que na época que ele estava compondo a Sexta Sinfonia Pastoral, Beethoven já não escutava sequer os sinos da igreja tocando. Ficou completamente surdo, mas mesmo surdo, mesmo depressivo, Beethoven nos deixou a Nona Sinfonia, Ó de Alegria, a composição mais extraordinária de toda a história. Então, quem tem depressão, não se preocupe, está em tratamento e poderá, sim, dar um grande contributo para a humanidade, para a sua família, para a nossa casa espírita, inclusive. Então, a depressão não é tristeza. Todos nós podemos ter tristeza. O retorno ao mundo espiritual de um ente querido, a perda de um emprego, uma doença grave. Vários desses problemas vão desencadear reações, é a chamada depressão reativa, gerando um quadro melancólico em nós. Isso não é depressão. A depressão é quando aquela tristeza muito profunda se prolonga por muito tempo e a pessoa não consegue sair dela por si mesma. Porque nós estamos banalizando o diagnóstico da depressão. Ficou triste, está com depressão. Vai no médico, ele dá logo um antidepressivo. E nem sempre é depressão. Porque algumas doenças têm um sintoma muito parecido com o da depressão e não são depressão. Anemia profunda, falta de ferro, produz um quadro de sintomas muito parecido com o da depressão. Hipovitaminose B12, a falta da vitamina B12, a ciocobalamina, provoca sintomas parecidos com o da depressão. Os hormônios T3 e T4 da tireoide também geram um quadro muito semelhante de sintomas com a depressão. Doenças graves e outros problemas, verminosos até, geram um quadro de apatia, de moleza, de fraqueza, que o médico deve sim passar um antidepressivo. Porque a gente não pode brincar com a depressão, porque ela é a principal causa do suicídio. Mas deve também requerer uma série de exames médicos para verificar se não são outras causas e indicar a psicoterapia para o paciente. Porque a psicoterapia, meus amigos, é a melhor ferramenta de autoconhecimento que eu tenho notícia. Não conheço coisa melhor. É o meio prático mais eficaz de um homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. Na palestra número 5, nós falamos 1 hora e 20 minutos somente sobre autoconhecimento e iluminação interior, porque nós não será o tema da noite de hoje. Então, vemos então que a depressão tem várias causas orgânicas. As pesquisas já demonstram, pesquisas médicas, que a depressão está muito ligada aos hormônios da serotonina, a noradrenalina e a dopamina, e que respondem muito bem à medicação. Então, utilizemos sim da medicação em nosso favor. Talvez um dia até o nosso psiquiatra dê alta, como a minha psiquiatra me deu alta depois de 11 anos tomando medicação. Porque ela viu que eu estava combatendo todas as outras causas para a depressão, as causas sociais, psicológicas, orgânicas e espirituais. Causas sociais. Meus amigos, quem assiste o noticiário da TV hoje e não fica com depressão, esse é que está doente, viu? Está com a doença da indiferença, da normose, que nos fala Pierre Vargas. Porque a gente assistir tragédias, corrupção, saber que morrem diariamente 30 mil crianças de 0 a 5 anos de fome e de desnutrição no planeta, todos os dias, e a gente não ficar deprimido, a gente não está bem. Então, as causas sociais, como combater nas arenas as causas sociais? Fazendo a nossa pequena parte, levando o Consolador Prometido a tantos corações, à imortalidade da alma, mudando a concepção da vida das pessoas, o estudo das obras de Allan Kardec. Porque com o estudo, nós vamos ampliar a nossa consciência e vamos perceber, por exemplo, que tragédias coletivas, como recentemente aconteceu no aeroporto de Congonhas, nós encontraremos respostas no Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, na Lei de Destruição e tantos outros livros da doutrina espírita. Então, o estudo vai nos facilitar compreender o universo, compreender que isso aqui é um mundo de provas e expiações. Estamos aqui todos para sermos consertados. Estamos aqui todos doentes. Estamos aqui todos em uma escola, em um aprendizado, em um presídio. Uma vez eu fui falar em uma casa espírita que atende soropositivos, pacientes com HIV. E naquele dia eles estavam extremamente abatidos e nós estávamos falando para eles sobre Bezerra de Menezes. E eu lhes falei ao final, meus amigos, vocês não são os únicos doentes, não. Porque se nós temos os doentes da vista, da cegueira, nós temos os cegos do orgulho. Nós estamos aqui todos para sermos consertados. Se nós temos os paralíticos das pernas, nós temos aqueles incapazes de dar um passo na direção do seu semelhante que está sofrendo, que está em aflição. Se nós temos os surdos dos ouvidos, nós temos também os surdos que não escuta um apelo de um familiar seu sofrendo de depressão, de um problema grave, e não dá sequer um telefonema para ele, para consolar-lhe, evitando o suicídio. E a depressão é muito grave, meus amigos. A depressão vai estar por trás de várias doenças. Lamartine Pagliano Júnior nos diz que ela pode estar por trás até da enxaqueca, E um dia eu cheguei para minha mãe, que é levemente depressiva: mamãe, a senhora não sofre de enxaqueca, não. A senhora tem depressão e ela se manifesta também através da enxaqueca. Vejam que os médicos de hoje, o que é que fazem para tratamento de enxaqueca? Dão antidepressivos, com excelentes resultados. Alergia no corpo sem explicação. A pessoa vai dormir, acorda completamente rígida, pode estar sofrendo de depressão. Crianças costumeiramente irritadas podem estar sofrendo de depressão e os pais não sabem, com risco, inclusive, de cometerem suicídio, como eu quase cometi na minha infância, com 11 anos de idade. Vamos ver a depressão por trás de doenças graves como o alcoolismo e o uso de drogas. E por isso, Adenauer Novais nos diz que não adianta nada mandar um jovem, um alcoólatra, para uma clínica de desintoxicação, se nós não descobrimos qual é o vazio interior que aquela droga, que aquela bebida está preenchendo. E muitas vezes esse vazio é uma severa depressão. Um conflito afetivo, um problema com os pais, problemas da sexualidade, uma timidez exacerbada, necessitando um tratamento especializado. Então é muito importante termos essa consciência. Porque eu tive a má experiência nesta encarnação de conhecer um jovem de apenas 25 anos de idade. Frequentava o meu lar. Era o melhor amigo do meu irmão do meio. Casou-se com somente 3 meses de casado. Pegou um revólver e tirou sua própria vida. Frequentava minha casa, meus amigos, e nós jamais percebemos que ele estivesse sofrendo de depressão. Então, nada de banalizar, porque só sabe o que é depressão quem já passou por ela. Só sabe quem já... Não adianta explicar. Só sabe quem já passou. Então, respeitemos com esse agravante de que tem crianças se suicidando. E a depressão é a maior causa do suicídio. E aqui em Brasília, infelizmente, há muitas pessoas com depressão. Então, nós temos um dever de estudar esse assunto em profundidade para auxiliar nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Então, a depressão vai ter todas essas causas. E vai ter também as causas espirituais. Vamos analisar as causas espirituais, então, na noite de hoje. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga se os espíritos influenciam em nossa vida, em nossos pensamentos e em nossos atos. E as entidades venerandas nos dão uma resposta surpreendente que poucos de nós compreendemos. Eles dizem assim: mais do que vós supondes, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. E a gente lê aquela resposta e fica se perguntando: mas eu não tenho um livre-arbítrio, não? Que conversa é essa? Como é que o espírito é que me dirige? Nós temos o livre-arbítrio, sim. Mas nós poderemos escolher sintonizar na frequência da afinidade dos espíritos superiores, através dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, ou poderemos escolher sintonizar na faixa vibratória das entidades menos felizes, agravando o problema da obsessão espiritual. Então, não adianta nós fazermos uma sessão mediúnica de desobsessão, espantarmos os espíritos, aconselhar os doutrinários, se a pessoa não se transforma. Por isso a importância da reforma íntima para o tratamento da depressão, da obsessão espiritual. Chico dizia que melhor do que nós espantarmos as moscas é curarmos a ferida que está atraindo as moscas. E qual é essa ferida, Nazareno? Está lá em O Livro dos Espíritos, as imperfeições morais. Ou, como Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, nos diz, os plugs psíquicos, as tomadas mentais que nós oferecemos. Só existe obsessão espiritual, meus amigos, que nós somos obsediáveis. Porque não é porque um espírito mal deseja nos prejudicar que ele vai conseguir, não. Se assim fosse, Deus não seria justo. Nós não conseguiríamos levantar uma igreja, um templo evangélico, uma casa espírita, porque os maus não deixariam. Mas ele só consegue nos influenciar naquilo em que nós permitimos. Somos nós quem fornecemos as tomadas psíquicas, que são justamente o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância, a impiedade, a omissão do trabalho no bem, a calúnia, a maledicência. Toda vez que nós estamos com esse tipo de pensamento e atitudes, nós sintonizamos, dando guarida para esses espíritos que vão amplificar os nossos pensamentos. Por isso, no Espiritismo, nós não dizemos aquele ditado comum, não. Diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Aqui é um pouquinho diferente. A gente pode dizer: diz-me o que tu pensas, e eu te direi com quem tu andas. Então, quando a gente vai visitar o nosso lar, aqui da Comunhão Espírita, aquele trabalho voluntário, como Chico visitava os enfermos, os detentos, Quem vocês acham que são as nossas companheiras espirituais? As melhores possíveis. Chico via ao lado do enfermo, do detento, as mãezinhas orando por Chico Xavier. E era aquilo que deu a proteção vibratória, fluídica, para que ele cumprisse a sua missão. Então, o Cristo já nos falou há 2000 anos atrás. Vigiai os vossos pensamentos, pessoal. Vamos explicar, viu? Porque tem gente que só vigia o que o vizinho está fazendo. Se ele comprou um carro novo, se reformou a casa, né? É vigiar os pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. Ah, Nazareno, mas eu oro tanto e não resolve. Será que a gente ora mesmo? Porque nós, espíritas, não damos o devido valor para a oração, infelizmente. E pesquisas científicas, estatisticamente, demonstram que pacientes que recebem preces, mesmo sem saber que há pessoas orando por ele, melhoram substancialmente mais do que aqueles que não recebem preces. Se ele souber, melhora mais ainda. Se ele orar também, maior a sua recuperação em relação aos outros. Então, a prece está comprovada cientificamente. Uma vez, uma palestrante espírita foi visitar Chico Xavier no leito do hospital. Orou, e quando ela viu um crucifixo preso à parede, percebeu sair dele uma estranha luminescência, uma luz esverdeada que lhe trazia um sensível bem-estar. E ela perguntou: Chico, por que que eu pensei o crucifixo iluminasse e sair dele uma doce energia? E o Espírito Emmanuel lhe respondeu: ele está assim porque várias pessoas estiveram aqui antes de você. Oraram pelo nosso querido Chico. E quando viram o crucifixo fixado à parede, fortaleceram a sua fé. Oraram com mais fervor e por isso ele está impregnado de energias balsamizantes, favorecendo a recuperação do nosso Chico. Ah, Nazareno, mas eu vivo orando, vivo pedindo para ganhar na Mega Sena e nunca ganhei. Nem no jogo de bicho eu acerto. Como é que é essa história? Está lá no Evangelho Jesus dizendo: buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á. Quem procura acha. Como é que é essa história? Que eu vivo pedindo, já prometi dar metade do que eu ganhar para os pobres, para a Comunhão Espírita de Brasília, e ele não me dá esse prêmio. Por quê? Será que o Evangelho está errado? Claro que não. Mas Deus nos dá, meus amigos, o que é melhor para o nosso espírito. Ele não está preocupado com a nossa veste, com o nosso corpo, com os caprichos infantis da gente, não. Ele nos dá o que tem de melhor para a nossa evolução espiritual. O corpo adequado, a condição social, cultural, os amigos, a família mais adequada, nós tínhamos que agradecer somente durante a prece, porque ele já nos deu tudo o que há de melhor para que a nossa encarnação seja a mais produtiva possível. E nós somos crianças espiritualmente falando. Eu, pelo menos, sou um espírito muito jovem, eu não sei vocês, mas sou um espírito muito jovem. E aí a gente faz pedidos infantis. Do mesmo modo que uma criança, se a gente perguntar a uma criancinha de 5 anos o que é que ela quer para ser feliz, o que é que ela vai dizer? Ela vai dizer que não quer nunca mais comer verdura, só quer comer chocolate. E a gente perguntar: meu filho, o que mais que você quer ser para ser feliz? Que isso eu não vou deixar. Ah, mamãe, nunca mais eu quero ter que ir para a escola, eu odeio fazer dever de casa. E algumas, que não são do Ceará, porque as do Ceará gostam, vão dizer assim: mamãe, nunca mais eu quero tomar banho. As do Ceará adoram tomar banho. Vocês vão deixar, vão atender todos os caprichos dos seus filhinhos de 5 anos? Não, não é. Por quê? Porque nós, como pais, como mães, sabemos o que é melhor para eles. Então, do mesmo modo, Deus não nos dá, por exemplo, a riqueza, porque é uma prova muito difícil que as recebe o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E talvez porque ele saiba a verdade, né? Será que a gente vai doar mesmo metade para a Comunhão Espírita? E tem a lei do trabalho, que é uma lei divina. Jesus dizia: eu trabalho, até hoje meu pai também trabalha. A praxiterapia, a laborterapia, porque mente vazia, oficina do mal. Então, Deus nos dá tudo o que é de melhor para o nosso espírito. Mas se a gente ficar com pensamento negativo, não é? Vai ser o mesmo que está rezando ao contrário, pessoal. Pensar negativo é o mesmo que rezar ao contrário. E a oração tem força. Está aí aquele filme Segredo, né? Segredo que nós espíritos já sabemos há muito tempo, do poder positivo, de plasmar as coisas. Claro que tem uma série de exageros naquele filme, mas vejam que a mensagem tem fundamento na doutrina espírita. A prece. A prece, a gratidão. Plasmar o que a gente espera. Então, nós temos que ter consciência disso.

não a conhecia. Foi até a casa dela e, no momento do sono físico, em que ela desdobrou-se, o seu espírito, no fenômeno da emancipação da alma, que nós estudamos no Livro dos Espíritos, ele a reconheceu. Era sua antiga esposa que o houvera assassinado. Começou a persegui-la. Ela acordou daquele pesadelo e, a partir daquele dia, ficou tendo alucinações. Foi internada no hospital psiquiátrico com o diagnóstico de esquizofrenia. Muitos anos depois, ele está caminhando pelas ruas e vê um jovem. Do mesmo modo, se sente atraído por ele. Vai até a sua casa e, quando ele desdobra-se durante o sono físico, reconhece o filho ingrato que o houvera assassinado. Começa a persegui-lo. E era justamente o filho adotivo de Divaldo. Tio Nilson argumenta com ele, tenta esclarecê-lo, fala da importância, não propriamente do perdão, mas que ele pare de prejudicar aquelas pessoas porque ele está se comprometendo diante das leis divinas. Porque Jesus nos assegurou que não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Naquela reunião privativa, é uma reunião mediúnica que só trabalham os médiuns e o doutrinador, nós temos a oportunidade de conversar com o Espírito através dos médiuns. Eles se melhoram vibratoriamente com os fluidos que os médiuns doamos para eles, com o amparo da assistência da equipe espiritual, e começam a enxergar aquela equipe que eles não enxergavam antes, porque quem está vibrando no padrão vibratório não consegue enxergar os bons espíritos. E ali, ele começou a ver os médicos, enfermeiros socorrendo, e quase sempre, meus amigos, toda vez que é possível, vem um familiar socorrer aquele espírito endurecido. E aquele espírito, quando vê, por exemplo, a sua mãezinha, aquele ser que dedicou-se com tanto esmero, com tanto carinho, com tanta renúncia, pela sua saúde, pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, o amor incondicional, o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra, ele se comove porque às vezes estava anos, décadas, séculos talvez, longe de sua família, ou o filhinho amado, um mestre, um sacerdote, e ele aceita seguir com eles para regiões felizes no mundo espiritual. É assim que procede a doutrinação. Não somos nós, doutrinadores, quem convencemos ninguém, não. São as mães, daí a importância da missão da maternidade. Então, o espírito foi esclarecido. Poucos dias depois, Divaldo foi até o hospital, falou com o médico e disse: olha, eu queria que o senhor me desse alta do menino fulano de tal. O médico disse: Divaldo, o senhor está ficando louco. Se ele sair daqui, eu lhe garanto que em menos de um mês ele cometerá o suicídio. Divaldo argumenta, explica o problema da obsessão espiritual, o médico não compreende. E Divaldo tem que dizer: se o senhor não me libertar a criança, eu entrarei com mandato de segurança. E o senhor terá que, infelizmente, devolver o meu filho. O menino retorna perfeitamente curado, continua recebendo o tratamento na Mansão do Caminho, mas se torna uma pessoa absolutamente normal. Alguns dias depois, bate na Mansão do Caminho uma senhora desgrenhada, maltrapilha, e ela é recebida, levam na presença de Divaldo Franco. Quando ele a vê, percebe tratar-se de um verdadeiro clone do seu filho adotivo. E ela disse: Divaldo, eu estive internada durante 20 anos no hospital psiquiátrico. E um dia eu acordei completamente curada. O médico me deu alta, a enfermeira também. Mas ele me disse: olha, enquanto você esteve aqui, um dos pacientes lhe violentou. E você concebeu, teve um filho, como não poderia criá-lo, nós doamos para um orfanato. E aqui, seu Divaldo, como só tem dois orfanatos, era 1978, um que só tem meninas e outro misto, que é o do senhor, eu queria ver se eu poderia encontrar meu filho. Ele: não se preocupe, tomou conta dela, e durante a hora do recreio pediu para todas as crianças de 14 a 16 anos estarem ali perfiladas, apesar dele já saber quem era a criança. A mulher começou a olhar, e o menininho que estava no final da fila, quando a viu, veio correndo para Divaldo e disse: tio Di, quem é essa mulher? Porque era quem, com ela que eu sonhava todas as noites, ela gritando: mate, mate o desgraçado. E quando ela pousa a vista naquela criança, o sentimento materno fala tão alto que ela reconhece o seu filho. Torna-se uma trabalhadora da Mansão do Caminho. O menino cresce, torna-se homem, casa-se e tem um neto de Divaldo. E um dia chegou para Divaldo e disse: tio Di, eu não sei o que é que esse menino tem, porque ele me odeia, tio Di. Ele adora me dar mordidas, beliscões. Por que é que isso acontece, Divaldo? Ah, não sei, deve ser problema de reencarnação, né? Mais um dia, o netinho estava caminhando pelo pátio. Quando viu Divaldo, veio correndo, abraçou a sua perna e ele disse: Tio Di, você se lembra aquele dia de noite, quando eu falei pela sua boca para tio Nilson que eu iria voltar? Sim, meu filho, me lembro. Pois eu voltei. É, meu filho, você voltou. Para que, através do milagre da reencarnação, todos nós possamos aprender a bênção que é amar, a bênção da felicidade. Então, nós temos nessa história um motivo muito preciso para acreditarmos sim no problema da obsessão espiritual. Claro que nem todo tipo de loucura é obsessão, pessoal. Normalmente elas estão conjugadas, mas nem sempre. Porque uma obsessão prolongada, nos diz Allan Kardec, pode provocar lesões no corpo físico. E há casos realmente de doenças mentais. Então, nós poderemos sim auxiliar aquela pessoa, mas com a consciência que nem todo problema mental é tão somente um problema espiritual. Nós temos, por exemplo, dá tempo da gente contar mais uma historinha, Ivo? Eu queria contar para vocês da nossa experiência pessoal. Não é muito lá motivo para nos vangloriar, não, mas serve para a gente compreender o problema da depressão. Eu tive depressão, meus amigos, desde criança. Era muito tímido, muito calado. Minha mãe chegou a levar-me ao médico para saber se eu era autista, ou se eu era mudo ou surdo, porque eu quase não falava. Eu acho que hoje ela se arrepende, né? Porque eu falo pelos cotovelos. E o médico viu que não tinha nenhum problema comigo. Prosseguimos. Achava que era da minha própria personalidade, aquela timidez. Era aquele menino CDF, só ficava estudando, não tinha quase amigos. E somente quando eu completei 22 anos de idade, eu tive um episódio de mania, de euforia. A minha depressão era do tipo bipolar, aquela da oscilação das fases. Meu pai levou ao psiquiatra e eles: não, seu filho tem depressão, distúrbio afetivo bipolar. Passou um remedinho que nos ajudou muito a combater o problema. Nós não éramos espíritas, eu era ateu nessa época. E me recordo, inclusive, que quando eu tinha 11 anos de idade, vivia brincando pelos muros das casas, em cima dos telhados, e persistentemente pensava em atirar-me lá de cima, com 11 anos de idade. Não tinha doença, não tinha problema, tinha saúde, dinheiro, família, tudo que vocês imaginarem. Mas havia um problema, uma angústia, uma vontade de me suicidar. Nós estamos vendo tantos jovens se suicidando hoje, né? Se atirando dos altos dos shopping centers. E a gente acha que é bobagem dos jovens. Importância da família. Então, um dia que eu estava realmente decidido a me suicidar, subi no muro e, quando ia me atirar, um primo meu, que morava conosco de favor, um rapaz do interior que não tinha como custear seus estudos, foi morar na nossa casa. E eu acho que, graças a essa caridade de meus pais, lhes foi permitido salvar a minha vida. Ele retorna mais cedo da escola e, quando me vê em cima do muro, grita: Nazareno! Eu recobro a lucidez, desço, e ele salva a minha vida. Estou aqui hoje com vocês, graças à caridade de meus pais. Então, vejam que o problema da obsessão é muito grave. E nós, então, fomos curados do ateísmo buscando a doutrina espírita. Mas eu era espírita de gabinete, só fazia ler, só fazia estudar. Não frequentava a casa espírita, não tomava passe, não fazia o tratamento espiritual que essa casa tem, o estudo do evangelho em grupo, que é fundamental. Era espírita de gabinete, não batia um prego na barra de sabão. E já não aguentando mais, desesperado já, porque eu já tinha lido nos livros a importância do trabalho no bem, da caridade. Aliás, eu queria fazer uma pergunta aqui. Ivo, tem trabalho voluntário para esse pessoal todo aqui? Pessoal, nesse Brasil com tanto desemprego, aqui está sobrando trabalho voluntário. Uma hora por semana, uma hora por mês. Ajudar financeiramente aqueles que não têm tempo. Vamos fazer a nossa pequenina parte. É o melhor tratamento para a depressão. E fui, finalmente, buscar a Federação Espírita do Estado do Ceará. Conversei com o irmão Bem-vindo da Costa Melo. Ele me atendeu e disse: olha, meu irmão Bem-vindo, eu sou advogado, eu não sei fazer nada, mas se eu puder ser útil aqui. Ele disse: Nazareno, você não sabe como você vai ser útil aqui. Porque a colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores. Então, naquele instante, começamos a trabalhar. Tomávamos a medicação e, um dia, o seu Antônio Alfredo Monteiro, vice-presidente da federação, estava olhando para mim assim, e ele disse: Nazareno, você está bem? Estou, seu Monteiro, estou bem, estou trabalhando, finalmente. Mas eu lhe confesso que eu tenho depressão. Uso medicação psiquiátrica e 3 a 4 dias por mês, em média, eu não consigo levantar da cama, seu Monteiro. Tenho insônia, tenho pesadelos, não consigo levantar da cama, toda a minha vida fica em preto e branco. Não tenho vontade de sair, de namorar, de comer, de fazer nada. Fico no quarto escuro, trancado, não consigo dormir. E isso demora 3, 4, 5 dias, em média, por mês. Mesmo com a medicação. Ele disse: Nazareno, você já fez o TE? Eu disse: o que é o TE? É o tratamento espiritual. É o estudo do evangelho em grupos, com passe, água frutificada, e o apoio de um grupo mediúnico separado de desobsessão. Aqueles casos mais graves a gente atende lá no grupo de desobsessão. Em vários estados ele tem nomes diferentes. Ele é chamado também de evangelioterapia, terapia do evangelho, apoio à reforma íntima, atendimento espiritual. E não por acaso, eu acredito, que é o motivo que o Amazonas e o Ceará foram os dois estados que o Brasil mais cresceu o espiritismo nos últimos anos, segundo o censo do IBGE de 2000. Porque nasceu esse trabalho lá no Amazonas, e o seu Monteiro, que era militar e morou lá, implantou em todas as casas espíritas quase do Ceará. As casas aumentaram muito a sua frequência. Aqui nós temos o PADES, que é um modelo muito parecido. Queria convidar vocês, porque é através da reforma íntima, do autoconhecimento, palestras como o Pinga Fogo, que a gente vai produzir esse trabalho. Aqui na Federação do Espírito do Distrito Federal, no Sudoeste, nós temos um grupo toda quinta-feira, às 20 horas. Quem quiser conhecer, nós estamos com um projeto piloto para implantar em várias casas espíritas esse trabalho. Lá chama AME, Apoio à Melhoria Espiritual. Então, eu comecei a fazer o AME lá do Ceará, que tinha o nome do TE, e alguns dias depois, seu Monteiro disse: Nazareno, eu fui o doutrinador da sua mediúnica. Eu disse: como assim, seu Monteiro? Eu fui o doutrinador, eu conversei com os espíritos que estavam lhe afligindo. E eles disseram que você não estava orando com fé na hora de dormir. E era verdade. E ele adormecia e não orava. E Nazareno, entre os seus muitos problemas, o mais grave era uma moça, uma jovem que desencarnou com muita mágoa de você. Ela gostava muito de você e desencarnou com muita mágoa. E por isso ela lhe provoca a depressão. Ela lhe pega pela mão durante a noite, durante o desdobramento do sono físico, leva você para regiões eróticas no mundo espiritual, vocês passam a noite fazendo sexo, e naquela hora ela vampiriza, ela suga as energias vitais do seu organismo. O seu Monteiro, olha que coisa estranha, porque eu normalmente não me lembro dos meus sonhos, mas quando lembro, são sonhos eróticos. Tenho insônia, dizem que insônias ou pesadelos frequentes podem ser um sintoma de obsessão espiritual. E eu disse: seu Monteiro, olha que coisa estranha, porque a minha depressão é somente de manhã, o que me gera mais sentimento de culpa. Achava que era preguiça. De tarde eu sempre estou bem, de noite eu sempre estou ótimo, seu Monteiro. Olha a coincidência do relato dos espíritos. Então ela foi esclarecida, foram feitas mais 4 reuniões mediúnicas de desobsessão para ela e pela turma que nos acompanhava. E nós, a partir da primeira reunião, meus amigos, eu já não precisei mais tomar remédio para dormir. Só dormia com remédios. Primeira reunião mediúnica de desobsessão, já durmo como durmo até hoje, ainda mais nesse friozinho de Brasília, né? Como uma criança. Veja o problema da obsessão espiritual, da vampirização durante o sono, o livro Sexo e Destino e tantos outros, falando desse problema da vampirização. Então, vejam como a obsessão era engraçada. Passava a noite namorando e acordava completamente desenergizado. Vejam, portanto, então, que a depressão pode sim ser provocada pela obsessão espiritual. Então, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, porque pedi uma água aqui para o púlpito, e nós vamos responder as perguntas que foram formuladas, e se houver tempo a gente acrescenta mais alguma coisa, tá bom? Vou pedir para o Ivo começar as perguntas lá. A primeira, na verdade, são duas questões. Tá? Depressão é uma tristeza profunda sobre algo que não deu certo na nossa vida? E não seria correto concentrar nossa memória no hoje e tentar esquecer o ontem, bom ou ruim? Porque acredito que o tempo não existiu nem existirá, ele só existe. Com certeza, isso é uma filosofia zen budista chamada Atenção Plena ou Vivência Plena, que o Cristo realizou. No primeiro CD, a gente faz um tratado sobre esse assunto, da importância de ver o momento presente, como Jesus nos exemplificou. Vejam que aquela mulher que entra na casa de Simão, um leproso, banha os seus pés com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, ela pega um vaso de alabastro com um perfume muito caro, despeja todo o seu conteúdo no corpo do Cristo. E os apóstolos que estão lá reclamam: mas Senhor, repreende essa mulher porque esse perfume é muito caro, nós poderíamos vendê-lo e auxiliar muitos pobres. Mas Jesus, ao contrário, lhes diz: os pobres os tereis sempre para os ajudar, mas a mim até quando estarei convosco? E manda registrar, a única vez que ele manda registrar, onde aquela boa nova fosse divulgada, a grandeza daquela mulher. Porque ela estava diante do Messias, meus amigos. Ela parou tudo o que tinha para cuidar exclusivamente, assim como Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte, que foi cuidar de Jesus. Então nós temos que ver intensamente o momento presente. E Jesus voltou, está diante de nós. Através dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que vem nos trazer o Consolador prometido há 2000 anos atrás. Jesus está aqui diante de nós. E o que é que nós estamos fazendo diante disso? Ele está aqui através dos seus mensageiros. Jamais nos deixaria órfãos. Nós estamos diante dele na casa espírita e estamos vivendo como seres materiais. No livro Contos e Apólogos, Humberto de Campos chama a atenção nossa. Vai numa sessão mediúnica e um mentor se comunica, dizendo: vocês médiuns espíritas, vocês não vivem como espíritos, não. Vocês só vivem como se tivessem tão somente essa carne, esse corpo. Então, viver como espíritos, ter essa consciência que vamos conseguir através do estudo. E ter também essa consciência de ajudar, de fazer o bem, pessoal. Porque aqui, chegando em Brasília, eu fiquei meio reflexivo, porque eu não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, né? Aí comecei a ficar molinho, eu disse o quê? Nada disso. Procurei uma psiquiatra. Por quê? Porque eu estava com saudade. Eu estava com saudade da família, dos amigos, da namorada, tivemos que terminar o namoro. Com saudade das praias ensolaradas do meu querido Ceará. Aí comecei a entrar em reflexão, comecei a ficar romântico de novo, né? E aí, o que é que eu fiz? Fui na psiquiatra. E ela disse: não, Nazareno, seu problema é que você não sabe dizer não, isso, as causas psicológicas que eu já conheço, mas que infelizmente ainda não estou colocando todas em prática, que estão no CD ou DVD número 1, Depressão, Causas, Consequências, Terapia do Amor. E aí ela me passou um remédio bem fraquinho. Disse: não, doutor, me deu mais forte, porque eu quero ter mais ânimo para trabalhar. Porque é o amor, meus amigos, que cobre a multidão de pecados. O trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, disse o Cristo. Deixe o passado passar, vamos viver o hoje. Vamos semear o bem, vamos fazer o que está na questão número 1000 do Livro dos Espíritos, que somente por meio do bem se repara o mal. Não é com o sofrimento, com remorso, não. O sofrimento é só para nos fazer despertar para o amor, para curar o nosso orgulho, nossa cegueira, para nos fazer parar. Ou então a questão 770A, pouco estudada entre nós, dizendo que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que de mal que nos seja possível. O bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte, diz o Espírito humano. Então, trabalho no bem, o hoje, o agora, o autoconhecimento, dedicar-nos a essa honra que nós temos, que é sermos espíritas. Vocês já pensaram nisso? A gente está em a honra de estar ao lado de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de Irmã Sheila, do Espírito Meimei, desse exército cuja bandeira é a bandeira da caridade. Nós somos a religião que tem o maior anos de escolaridade, que tem o maior poder aquisitivo. E ninguém ajuda as casas espíritas. Será que a gente está fazendo a nossa parte? Tanta gente sofrendo, tanta gente com depressão, se suicidando, e a gente não faz a maior caridade que existe pela doutrina espírita, que é a sua divulgação. Divaldo esteve aqui em Brasília em 2005. E eu sempre escutava essa frase de Mano e não compreendia. Será que mais importante do que a divulgar a doutrina não é socorrer os enfermos, alimentar os famintos? Mas ele nos explicou dizendo que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, não. A guerra, a fome, a destruição, não. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral. É combater o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o egocentrismo. No dia que nós tivermos uma sociedade menos egoísta, mais fraterna, nós não teremos tantas desigualdades sociais. E por isso é que a maior caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação. Nazareno, como é que eu faço? Ajude essa casa espírita. Vamos ajudar os filmes que queremos dublar para inglês, para francês, para levar o espiritismo para fora do Brasil. Que só aqui é que é conhecido. Eu viajo para o exterior, o pessoal pergunta: Nazareno, por que o espiritismo só cresceu no Brasil? E eu respondo. Muito simples, meus amigos. Que na Europa nós tínhamos tanto karma coletivo que era impossível florescer como deveria. E nós temos o Brasil como o maior país espírita do mundo justamente porque nasceram em 1831 Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um homem notável, íntegro, que declarou-se espírita de público no Salão da Guarda Velha para mais de 2.000 pessoas, políticos, intelectuais, pessoas que viraram a face depois daquele dia, mudavam de calçadas, porque ele seguiu o que o Cristo nos ensinou. Aquele que me testemunhar diante dos homens, eu testemunharei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então nós temos que ter a coragem de dizer que somos espíritas. E é por isso que o Brasil é, por causa de Bezerra de Menezes, e depois ele retorna em 1910 com Francisco Cândido Xavier, com Emmanuel, com André Luiz, com a pleia de espíritos superiores. E vem à Terra Francisco Cândido Xavier. E nos deixa 428 livros. E uma vida dedicada ao bem, à renúncia, ao desapego, ao amor, ao seu semelhante. Ajudou muito mais, meus amigos, que todos os milionários espíritas que eu conheço. Porque é o exemplo que arrebata as multidões, dizia Francisco de Assis. Se Chico ou Bezerra tivesse nascido na Europa, a Europa era o maior continente espírita do planeta, na França e assim por diante. Foi por causa de Chico e de Bezerra. Nós temos condição de ajudar tanto. O que é que nós estamos esperando? Vamos trabalhar no bem. Vamos nos juntar nas fileiras de Jesus. Tenho uma filha depressiva que se recusa determinantemente em receber tratamento espiritual. Diz que vê espíritos na comunhão. O que deve fazer para convencê-la a vir à comunhão e se tratar? Bom, quem vê espíritos em toda parte. Não é porque é médium que vai ver espíritas na comunhão ou em qualquer centro espírita, não. Ao contrário, aqui vai ver bons espíritos. Se ela está falando isso, eu não conheço o caso, mas pode ser até um tipo de chantagem com a mãe. Porque quem vê espíritos, quem tem a mediunidade de vidência, deve fazer o quê? Tem aquele problema, porque considera um problema, não é? Como se a mediunidade fosse um problema, quando é uma benção. Uma encarnação com a mediunidade, Joana de Anjos nos diz que vale por duas encarnações. A gente conquista amigos no mundo espiritual. Bezerra de Menezes é recebido no mundo maior por centenas de espíritos cantando o seu nome, prestando homenagem a ele, que foi doutrinador na Federação Espírita Brasileira, na sua época. Os médiuns conquistam amigos no mundo espiritual. Quando eu fui me tornar doutrinador, minha mãe ficou muito preocupada. Ela é muito católica, ela disse, meu filho não vá não. Eu disse, por quê, mamãe? Você não tem medo de se meter com esse espírito brabo aí, não? E o nosso orientador nos inspirou baixinho, dizendo, mamãe, a gente tem que ter medo, mamãe, é de fazer o mal, e nunca, jamais de fazer o bem. Nós vamos estar ali auxiliando esses espíritos, sim. Nós estamos ali não somente pelos encarnados, não, mas por eles também, porque são nossos irmãos em humanidade, necessitados de amor, de consolo e de reparação. Nós vamos conquistar amigos no mundo espiritual. Mediunidade é uma bênção. Então, quem tem mediunidade e quem tem medo, porque a gente tem medo do quê? Do que é desconhecido. Tem que fazer o quê? Estudar. E a religião, a doutrina, a filosofia que mais entende mediunidade é a doutrina espírita. A pessoa tem que vir à casa espírita e frequentar. Vai parar de ver, porque vai aprender a educar a sua mediunidade. E se ver, vai ser para auxiliar, vai ter condições de argumentar com aqueles espíritos e auxiliá-los. Fazer o evangelho no lar, tão importante para o problema da depressão, meus amigos. Um dia na semana, uma vez por mês, um horário determinado, nós vamos assumir compromisso com os espíritos superiores que estarão na nossa casa. Na hora que nós lermos o Evangelho, uma mensagem, uma prece, colocar água para frutificar, na hora que lermos em voz alta, porque os espíritos atrasados não conseguem ler o nosso pensamento, não. Não adianta ler em pensamento, não. Ou bota uma palestra do Divaldo no televisor, no aparelho de som, muda a psicosfera da casa. Mas se a gente fizer naquele dia, lendo em voz alta o Evangelho, aqueles espíritos que podem estar em nossa casa, pela lei de afinidade, né, sugando energias, deixando-nos molinhos, depressivos, eles melhoram-se vibratoriamente e começam a enxergar os mentores que estão ali, socorrendo o nosso lar. Daí a importância. A vida do espírita, meus amigos, se divide entre antes e depois da prática do Evangelho no lar. Tem um folderzinho editado pela Federação Espírita Brasileira explicando como fazer e façam, porque vai ser muito importante para a harmonia da família e para o problema da obsessão espiritual. Façam durante 6 meses, vocês vão ver como a família de vocês muda, mesmo que vocês façam sozinhos. Eu fazia sozinho em Fortaleza, porque eu sou o único espírita na minha casa. A depressão pode causar esquizofrenia? Nós falamos que uma obsessão espiritual muito prolongada pode provocar problemas mentais, porque se ela se agravar, a pessoa pode começar a ter alucinações, problemas, e por isso a necessidade do tratamento espiritual, junto com o tratamento médico, junto com a atividade física, junto com o estudo da doutrina espírita para combater as causas sociais, para quando o ente querer desencarnar, nós chorarmos sim de saudade, mas nós termos a plena confiança de que ele está nos braços de Deus, que ele foi amparado pelas entidades nobres. Como saber se uma pessoa tem depressão de origem espiritual? Bom, fica difícil saber. Eu acho muito arriscado aquelas pessoas dizerem, ah, você é médium, ah, você tem obsessão. Eu acho que a gente não deve nem falar isso. Deve dizer, meu amigo, você está com depressão? Combata as quatro causas. Vocês vão orientar a pessoa de como proceder. Porque não dá para a gente dizer, você está com obsessão, porque quase todos temos obsessão. Mesmo quem está perfeito, Pedro ali, junto do Cristo, dá uma mensagem numa hora e em 5 segundos depois, ele dá uma mensagem que Jesus tem que dizer, afasta de mim, Satanás. Ou seja, quem é médium, sobretudo, então tem que vigiar muito os pensamentos e orar a disciplina dos pensamentos. Não é só a disciplina do horário, não, pessoal. Essa disciplina não é tão importante, não. As três disciplinas que Mano falou para Chico eram porque ele já era todo amor. Para a gente ainda está valendo o amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. No grupo de estudo, a pessoa chega atrasada, fica todo mundo olhando um cara feio. O que é que acontece? O padrão vibratório cai. E aquelas entidades que estavam sendo socorridas com nossos fluidos deixam de ser atendidas pela nossa condenação. A gente devia chegar para a pessoa que chega atrasada e dizer, meu amigo, que bom que você conseguiu chegar. É o mesmo fato visto pelos olhos do amor. E o dirigente, depois, no final, fulano, eu tenho percebido que você tem chegado atrasado, você está com algum problema? Está tudo bem com você? Isso é que a gente tem que fazer. Eu fui doutrinador numa reunião mediúnica. E uma das melhores médiuns faltou 3, 4 vezes seguidas. Quando ela veio na reunião de estudo, eu disse, fulana, você está faltando tanto, por quê? Falei na frente do grupo, já comecei errado. E ela disse, Nazareno, eu tenho um filhinho de 7 anos de idade. Ele teve que ser submetido a 5 cirurgias. E eu tive que ficar com ele no hospital. Meus amigos, ninguém do nosso grupo sabia o que estava se passando com aquela moça. Ninguém tinha dado um telefonema para ela. Às vezes a gente está tão preocupado com o autoconhecimento que esquece do aloconhecimento, do conhecimento do outro. Então, por isso que é importante esses estudos em grupos do PADES, do ESD, do AME, que a gente tem lá na federação, porque a gente cria vínculos, faz amigos. Porque de cada 4 pessoas que entram na casa espírita, só uma permanece. Por quê? Porque não cria vínculos. Porque elas querem falar, que nem aqui no Pinga Fogo, que a gente pode perguntar. Nos outros cantos, não pode falar. Então, estuda em grupo, como queria Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Então, a disciplina vai ser muito importante, mas o nosso orientador espiritual diz, Nazareno, as 3 disciplinas mais importantes são essas aqui. A disciplina do pensar, vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. A disciplina do falar, que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação. E a disciplina do agir, fazer aos outros o que gostaria que vos fizesse. Essas são as mais importantes, e a gente está preocupado com a do horário. Quando lá no item 333 do Livro dos Médiuns, está lá as entidades dizendo que eles prosseguem no trabalho independente. Chico varava as madrugadas atendendo aos necessitados. Não tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então a disciplina é conosco, da gente acordar cedo, da gente se dedicar ao estudo, para a gente se dedicar a frequentar a casa espírita. É conosco, não com o outro. Por quê? Qual é a matéria, Chico, que Emmanuel é mais exigente no trato com semelhantes? E eu já vi, infelizmente, em casa espírita, a pessoa sendo grosseira com a pessoa que chegou atrasada, que veio só para tomar um passe. Deixa tomar um passe, é bom. Um dia ele vai se melhorando com o passe e vai querer assistir uma palestra. Então é muito importante a disciplina, mas conosco e não com o nosso semelhante. É depressão a violência de uma criança de 3 anos? A agressividade é permanente e faz ao pai, à mãe, etc. Onde adquiriu? Como consertar? A agressividade de um espírito, ele tem quantos anos? 3 anos? É. Até os 7 anos é quando o espírito está mais moldável, está mais fácil de ser trabalhado. Daí a importância fundamental da educação, da mãe estar presente, do pai. Porque a gente dá muitas coisas aos filhos, mas não se doa para eles. A gente dá celular, dá mesada, dá carro, dá motocicleta. Eles se morrem, suicídio inconsciente ou irresponsável. Porque o pai não se doa para os filhos e dá bens materiais para suprir um dever que era deles. A licença maternidade, na minha opinião, deveria demorar 7 anos. Porque a psicologia comprova, não é coisa só do Espiritismo, não, porque está lá no Livro dos Espíritos. Mas a psicologia comprova o que os Espíritos disseram em 1857, que a personalidade está formada por volta dos 7 anos da idade. Passou disso, meus amigos, não muda muita coisa, não. Os caracteres estão praticamente prontos até os 7 anos. Então, é nesse período que é muito importante o trabalho dos pais, a dedicação, a educação, firmeza. Não confunda bondade com falta de energia, não, viu? Firmeza, sim. Como Cristo foi firme com os fariseus, com os doutores da lei. É naquele momento que ele está mais fácil de ser auxiliado. Mas consulte também um psicólogo, leve ao psicólogo também. Há filhos que são tiranos dos pais. Então, ter uma educação diferente para cada um deles, porque somos todos diferentes. Então, nesse caso, eu recomendaria firmeza, tratamento psicoterápico, tratamento espiritual, evangelização infantil, que a gente não traz para a casa espírita. Ah, não, meu filho, ele que vai escolher o que é que ele quer ser. Você deixa escolher se ele vai para a escola ou não? Não, não é. Porque a gente sabe que é melhor para ele. Como pais, temos o dever de obrigá-lo a frequentar a evangelização infantil. Depois que ele se tornar um jovenzinho, aí sim ele escolhe o que é que ele quer seguir. Mas se nós achamos que a doutrina espírita é o melhor que tem para ele, que é a educação moral, que é muito mais importante do que a educação formal, meus amigos, nós temos o dever de trazê-los para a evangelização infantil. E os pais para a escola de pais. Porque muitas vezes o problema dos filhos são os pais. Como ajudar alguém que está em depressão, mas não aceita se tratar? Nós podemos fazer tratamento à distância por ela. As irradiações que nos fala a Federação Espírita Brasileira, falando das preces, fazer o evangelho lá, mesmo sem ela, que ela participe, levá-la ao médico, demonstrar que o problema dela é um problema de saúde, uma doença grave. A Organização Mundial de Saúde diz que é o mal do século e vai se agravar mais ainda. Há estatísticas dizendo que, em volta de 2020, 45% da população vai ter depressão. Ele pode correr o risco de suicidar. Você vai deixar? Que idade ele tem? Não diz a idade, não, né? Pois é, se for filho, for jovem, obriga a ir ao médico. Ou até interno, se for o caso. Porque é melhor do que ele se suicide. Mas busque, sim, os recursos que a Casa Espírita oferece. O passe, a água fluidificada, o evangelho no lar, o estudo, não é? Coloca atividades edificantes, leituras edificantes. Então, a gente fazer esse tipo de trabalho também. Faz o tratamento físico e espiritual para dar um auxílio. Não é? Agora, infelizmente, santo de casa não faz milagre. Ninguém é profeta em sua terra. O ideal era que algum amigo espírita ajudasse, ele aconselhasse. Ou a pessoa levar CDs, DVDs que ele pudesse assistir sobre esse. Não, meu filho, assista isso aqui. Se você achar que você não tem, você tira a sua conclusão, mas assista pelo menos, né?